Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Ô, trem bom demais! Tudo bem aí? Programa Carlos Pitty está no ar para toda a nossa rede. A partir de agora, 75 emissoras ligadinhas com sucesso, com as melhores entrevistas dos melhores artistas do Brasil. Seja muito bem-vindo a você, tá bom? Tudo de bom. Daqui a pouco tem bate-papo, daqui a pouco tem lançamento, tem música para matar a saudade, tem as fofocas dos artistas, tem muita coisa boa. É só você ficar ligadinho aqui, ó, no programa Carlos Pitty, tá bom? Obrigado pela audiência. Lembrando que você pode entrar em contato comigo pelo e-mail programa@carlospitty.com. O site www.carlospitty.com. Tô no Twitter, @carlospitty, tá bom? Facebook, Orkut, é só procurar a gente lá, Carlos Pitty, tá bom? Legal? Pra começar, Carlos Pitty cantando pra você aqui, ó, numa boa. Essa música é linda demais, hein? Sinto falta de nós dois, ao vivo. Sinto falta de nós dois. Vambora. Como eu quero te encontrar e reviver tudo de nós dois. Você escolheu o seu caminho e eu fiquei aqui sozinho com a falta de você. Nunca pensei em te esquecer. Meu lado esquerdo ainda é teu. O meu beijo só te chama. O cobertor ali na cama sente a falta de nós dois. Uma parte de mim quer outra alguém. Outra metade diz que não. Meu coração, meu coração. Te amo e pra sempre eu vou lembrar de nós dois. Te quero e com você desejo estar. Te espero ao meu lado pra viver o amor. Te adoro, eu preciso de você. Sinto falta de nós dois. Bem cantadinho assim, solta a voz do coração assim, vai. Nunca pensei em te esquecer. Meu lado esquerdo ainda é teu. O meu beijo só te chama. O cobertor ali na cama sente a falta de nós dois. Uma parte de mim quer outra alguém. E a outra? Oh, uma parte de mim vai além. Mas quem manda é meu coração. Te amo e pra sempre eu vou lembrar. programa Carlos Pitti. Quem aí vai querer ser minha nega aqui hoje, hein? Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu. Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido que cê bagunça, nega. Nega, a saudade não quer sossegar, só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu. Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido que cê bagunça, nega. Nega, a saudade não quer sossegar, só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Ô, oh, minha nega, faz isso comigo não, mulher. Chega junto, vem dançar comigo assim. Nega, chega junto, vem me amar. Nega, nega, a saudade não quer sossegar, só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Nega, Luan Santana cantou pra gente aqui no programa Carlos Pitt. Forte abraço a você que ouve a gente no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pessoal de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal de Goiás, Ceará também, Espírito Santo, todo mundo com a gente aqui no programa Carlos Pitt, e a você de Portugal, através da nossa rede também, muito obrigado pela audiência, tá bom? Legal, gente, olha, pra você que tá ouvindo aí, deixa eu falar pra você. Quer saber as novidades do nosso programa? As novas rádios, a minha carreira, as composições, os artistas que estou produzindo. Baixar as minhas músicas, acesse o meu site www.carlospitt.com, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Rádio Planeta Sertanejo. Aliás, no programa da semana passada, a rádio teve aí mais de 27 mil acessos durante o nosso programa, com a entrevista com Gilberto Gilmar. Alô, Edson Reis, toda a moçada aí do Planeta Sertanejo, um grande abraço. E quero dar as boas-vindas também, a partir de hoje, o nosso programa também está disponível no site Sucesso Sertanejo Pop. Alô, meu amigo André, tudo de bom pra você, de São Paulo para o mundo, é verdade. E lá você pode conferir os vídeos de todas as entrevistas mais recentes, né? Então, acessa lá www.sucessosertanejopop.com.br. Tem o menu Entrevistas e você confere o espaço do programa Carlos Pitt lá com os vídeos das melhores entrevistas do programa Carlos Pitt pra você. Um abraço, bem-vindo, Sucesso Sertanejo Pop! Legal? E a gente não para não! Agora é hora de trazer pra você as músicas que eu componho e eles gravam. E se eles gravam, a gente toca pra você aqui no programa Carlos Pitt. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Nós também fazemos parte dessa programação maravilhosa, que é 10, né, Nando? Isso aí, um abraço. Se me mandar embora, eu vou. Mas vai sentir saudade. Se me mandar embora, eu vou. Morrer de felicidade. Eu vou cair na farra, fazer festa todo dia. Vou beber com os amigos. Ai, meu Deus, que alegria. Não vou mais ficar em casa, tô pedindo toda hora.

foi só um lance, mas pra mim falso amor. Agora faz um tempo você quer meu carinho de novo. O seu jeito de amar vai me deixar louco. Eu não caio mais nessa paixão e agora vou te falar. Fez pouco caso de mim, machucou meu coração. Nem se importou com a minha paixão. Agora é minha vez, você vai ter que aceitar. Chora, chora, eu não vou mais te amar. Você quer meu carinho de novo. O seu jeito de amar vai me deixar louco. Eu não caio mais nessa paixão e agora vou te falar. Fez pouco caso de mim, machucou meu coração. Nem se importou com a minha paixão. Agora é minha vez, você vai ter que aceitar. Chora, chora, eu não vou mais te amar. Fez pouco caso de mim, machucou meu coração. Nem se importou com a minha paixão. Agora é minha vez, você vai ter que aceitar. Chora, chora, eu não vou mais te amar. Caso com Eduardo e Rafael. Gente, vamos pro próximo lançamento? Esse cantor já é conhecido, já faz o maior sucesso como cantor, como compositor, e é o Luiz Cláudio. Ele é nascido em Araguaí, Minas Gerais, e começou a cantar aos 6 anos. Em 1985, fez dupla com o Juliano. E eles já foram até entrevistados aqui pelo Carlos Pitt, viu? Mas em 2009... ele se desligou da dupla. Em 2010, ele retorna com carreira solo. E em dezembro, gravou seu primeiro DVD. E agora eu vou lançar a nova música de trabalho do Luiz Cláudio. Vamos lá! Luiz Cláudio, bora pro rancho! Lançamento! Lançamento! Na cidade que não dá pra fazer nada. Se eu paro o carro e aumento o som, a BM me enquadra. Já sei o que eu vou fazer pro pancadão rolar. Levar toda a galera lá pro rancho pra zoar. A moda agora é ir pro rancho pra beber, pra dançar. Lá começa de manhã e não tem hora pra parar. A moda agora é ir pro rancho pra beber, pra dançar. Lá eu ponho o som no talo e deixo o pancadão rolar. Então tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. No rancho não tem lei, se bobear o bicho come. Então tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. No rancho não tem lei, se bobear o bicho come. Bora beber no rancho, galera! Na cidade que não dá pra fazer nada. Se eu paro o carro e aumento o som, a BM me enquadra. Já sei o que eu vou fazer pro pancadão rolar. Levar toda a galera lá pro rancho pra zoar. A moda agora é ir pro rancho pra beber, pra dançar. Lá começa de manhã e não tem hora pra parar. A moda agora é ir pro rancho pra beber, pra dançar. Lá eu ponho o som no talo e deixo o pancadão rolar. Então tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. No rancho não tem lei, se copiar o bicho come. Então tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. No rancho não tem lei, se copiar o bicho come. Então tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. No rancho não tem lei, se copiar o bicho come. Então

um espaço radiofônico com a duração aproximada de 60 minutos que lhe faz companhia a partir das 11 da manhã. Verdades que libertam. Um espaço repleto de louvor, música e oração. De segunda à sexta-feira, das 11 ao meio-dia, no canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, gente. Alô, você. Programa Carlos Pitty tá no ar e é sempre bom estar conversando com você, trazendo os nomes, os valores da nossa música brasileira. E hoje, né, pra você que tá aí acompanhando o nosso programa, como sempre acompanha, vale lembrar que para você que quer participar, entrar em contato com a gente através do nosso site www.carlospitty.com. Lá tem o nosso e-mail, que é o programa@carlospitty.com. Você faz o contato com a nossa produtora, que é a CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Você também pode nos acompanhar no Facebook, né? Procura lá Carlos Pitty, no Twitter, @CarlosPitty. A galera do Orkut que nos acompanha, muito obrigado por esse carinho, por essa companhia de sempre, né? Que fica por dentro do que acontece aqui no programa Carlos Pitty e na minha carreira também, né? Falando de música hoje, mais um artista que está se lançando aqui pra gente hoje, mas tem seu trabalho já de longo tempo na estrada, que veio lá do Rio Grande do Sul, que hoje reside em São Paulo, mas é um artista do Rio Grande do Sul, é um artista do Sul, é um artista brasileiro, é um artista da nossa música, da música sertaneja, desse Brasilzão de meu Deus. Tô aqui trazendo para vocês hoje com muito carinho o cantor Matheus. Fala, Matheus. Grande abraço, meu amigo Carlos Pitty, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no programa. Satisfação enorme poder estar hoje aqui com você e com toda a sua, todo o seu pessoal aí, e poder mostrar um pouco do meu trabalho a todo esse Brasil afora aí. Bom, Matheus, você é natural de que cidade? Eu sou de Teutônia. Teutônia é uma cidade de 25 mil habitantes, fica próximo a 100 quilômetros de Porto Alegre. Cidade grande? Oh. Coronel Vivido, a minha cidade tem 22 mil habitantes, então, tá vendo? Teutônia é grande. Então, estamos aí, né? De Teutônia para o mundo, né? Verdade, mas assim, com um coração muito grande, com certeza. E pelo que você conversou com a gente, eu acho que a tua cidade valoriza muito o seu trabalho, reconhece. Você teve me falando que você veio para São Paulo, tem um ano e meio, né, que você está em São Paulo. Um ano e meio que estou aqui. Voltou com o CD pronto, inclusive que gravou aqui no estúdio, o Nick Estúdio, do nosso grande Carlinhos Cocó, né? Gente boa, grande produtor, grande músico que nos apresentou. E eu com uma felicidade muito grande que você, além desse CD todo que está na minha mão aqui, 14 faixas, uma música minha, né? Com certeza, isso aí que é o mais importante de tudo. E acima de tudo, uma música muito boa, com uma qualidade, e está tendo uma aceitação muito boa para o meu público lá do sul também, aonde que eu tenho maior prestígio até então. E entendeu? A tua cidade também te recebeu com muito carinho esse com CD certeza. Novo, né? Com certeza, agora voltei agora para lá, pouco tempo para lá, fui lá, fui muito bem recebido pelo meu pessoal. Isso para mim é motivo de muito orgulho, porque querendo ou não, a gente tem que valorizar a nossa raiz, né? E você está quanto tempo em São Paulo? Eu estou há um ano e meio. Um ano e meio. E sozinho sempre, ou teve dupla, como é que foi? O meu passado, eu comecei a cantar, você também que é sulino, né? Eu comecei a cantar com 10 anos de idade, nas festas, animando bailes, casamentos com meu pai, né? E no decorrer do tempo peguei uma dupla também, fiquei um tempo juntos. Depois tive mais uma dupla e agora estou na minha carreira, eu e Deus, né? Mas é o primeiro solo. É o primeiro solo. Tá, é o primeiro disco, solo aí. É um disco, um repertório bem dançante, um repertório bem alto astral, né? Sim. Então é essa linhagem que eu optei. Vamos começar a mostrar aqui? A música que eu estou trabalhando chama-se Amanhã. Bora então. Vamos lá. Amanhã eu vou trancar as portas do meu coração. Amanhã eu vou fazer de tudo pra não te querer mais. Hoje não, nem sinto preparado para te dizer vai. Amanhã talvez até consiga te dizer que não te amo mais. E aí, moçada aí de casa, tudo bem? Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitti. E vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Meus dias sem você, difícil de viver, e cada vez tá mais complicado. Nossa separação é fim da relação, eu nem sei quem tá certo ou errado. Em cada hora que passa me sinto mais só, e do jeito que vai tá ficando pior. Eu tô sofrendo tanto, pois não tava acostumado. Nunca pensei que eu fosse viver sem você. Tá doendo, mas sei que vou sobreviver. Quem sabe amanhã eu consiga te esquecer. Amanhã eu vou trancar as portas do meu coração. Amanhã eu vou fazer de tudo pra não te querer mais. Hoje não, me sinto preparado para te dizer amanhã. Talvez até consiga te dizer que não te amo mais. E cada hora que passa eu me sinto mais só, e do jeito que vai tá ficando pior. Eu tô sofrendo tanto, pois não tava acostumado. Nunca pensei que eu fosse viver sem você. Tá doendo, mas sei que vou sobreviver. Quem sabe amanhã eu consiga te esquecer. Amanhã eu vou trancar as portas do meu coração. Amanhã eu vou fazer de tudo pra não te querer mais. Hoje não, me sinto preparado para te dizer vai. Amanhã, talvez até consiga te dizer que não te amo mais. Amanhã, cantor Matheus, começando aqui com a gente. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, já participando do programa pela primeira vez. A gente já vinha conversando há muito tempo. Você lançou o CD, inclusive com a música minha, e Cocó também, agora com esse novo estúdio que está bonito demais, né? A gente tinha que vir aqui fazer esse bate-papo contigo. Com certeza, né? Nós mantínhamos contato por muito tempo, acho que até mais que um ano, né? É verdade, Carlos Pitt. É verdade. Então, só que nunca tivemos oportunidade, devido à sua agenda também, né? Devido à minha, de nós encontrarmos. E agora deu certo. Graças a Deus, e tudo também acontece na hora certa, no tempo certo, né? E esse trabalho aqui, são 14 faixas, tem regravações também, né? Isso, tem algumas regravações que eu trago de bagagem lá do Rio Grande do Sul mesmo, né? Tem algumas canções, tem a canção sua que logo eu faço questão, quero mostrar aqui pro pessoal também, que é uma música que eu particularmente gosto muito, que é Brasil Portugal, e logo vou mostrar ao vivo aqui pro pessoal. Vamos fazer já, então. Vamos embora. Vamos lá, então. Composição minha, a voz do Matheus aí, Brasil Portugal. Tô imaginando você, amor, aí bem longe de mim, do outro lado do oceano. ano. E eu aqui sofrendo assim. Você disse não existe distância, pra você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Programa Carlos Pinti. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa, na vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Quem nunca perdeu um amor e deixou o Brasil e foi pra outro país? Oh, paixão! Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa, dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa, dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Só pra ver o amor da gente. Oh, trembão. Boa demais essa canção, né? Você foi muito feliz. Eu quero te parabenizar. Pois, obrigado, obrigado. De coração, porque você foi muito feliz nessa canção aí. E essa música sabe que tem a ver com a realidade de muita gente, de muitos apaixonados, né? Tem muita gente aqui do Brasil que se apaixonou por alguém de Portugal e vice-versa. E você já se apaixonou por alguém que fez música por alguém ou não? E se tem... Porque não foi meu caso. Eu fiz essa música foi da história das pessoas, não foi minha. Eu acho que, Carlos, cada um tem um particular aí que consegue se identificar com isso. Foi uma música que é lá de fora, que o pessoalzinho que veio, que foi... Mas não foi, não foi a paixão que te trouxe pra São Paulo, né? Não, não foi. Não. A paixão foi a música e o prazer que a gente tem de cantar, né? É isso que... Muitas vezes a gente fica pensando aqui a saudade de casa, de comer domingos e meio-dia um churrasco pra família, é bom demais, o teu cantinho, o teu conforto. E isso rola até umas rodas de viola lá também, assim com a família? Não? Com certeza, até porque meu pai e meu irmão são músicos também, né? E meu falecido avô também aqui, então isso é bem tudo. Em casa. Isso é tudo. Já participou daquelas bandas de baile também ou não? Chegou já, a fazer ou não? Já duas. É novo mesmo? Musical Primavera. E existe a banda ainda não? Existe. Como é que é o nome da banda? Novo Musical Primavera. Novo Musical Primavera. Alô, pessoal do Novo Musical Primavera lá do Rio Grande do Sul. É. Tem mais a outra banda? Tem outra que não existe mais, que é a Orquestra Real. Orquestra Real. E você tem um irmão que também toca em banda? E tem um irmão também que toca na Orquestra La Montanar. La Montanar. Tem muita então banda a família toda está aí, então, né? Com tá no sangue. Exatamente. Só que um diferencial meu que eu considero, Carlos, que eu tive a coragem, né, de vir pra cá e vir em busca do que realmente eu quero pra viver, né? Tá, então a gente faz uma coisa de coração, por mais que tenha saudade de casa, mas o prazer se esquece tudo a saudade. Verdade, eu assino tudo que o Matheus tá falando, porque é difícil a gente sair da nossa cidade, deixar nossas raízes, nossas famílias, né? Né, as amizades de longas datas, né, vamos falar assim. E aí você vem pra uma cidade grande como é São Paulo, não é apenas uma cidade grande, é uma grande cidade, muito grande mesmo, né? Mega, né? Como diz a minha irmã, plus, master, hiper, tudo isso, né? De tão grande que é. E aí você vem, no, né, você sai de uma cidade onde você conhece todo mundo pra um... E vir pra cá que a gente não é, é despercebido quando a gente passa. É verdade, mas então, você já tá conquistando o seu trabalho, tá aí crescendo, certeza. Que é muito importante. Mais uma vez eu quero agradecer a você pela oportunidade que você tá me dando, é de coração mesmo. Eu falo isso porque você sabe, você saiu também de um lugar pequeno e você vê como aqui fora a coisa é difícil. Então eu agradeço muito e valorizo muito isso também. Espero que dê tudo certo na sua carreira aí. E tem site, telefone de contato, e-mails para quem quiser fazer contato com você para te levar. O site está em construção, né? Uhum. E o telefone de contato é o 011-9717-8718. Repetindo então, para você que está acompanhando o programa, Carlos Pitt quer levar o Matheus para qualquer tipo de evento e shows, né? É 11-9717-8718. Para você que está assistindo, está aparecendo aqui na telinha, fácil de encontrar o rapaz e leva ele pro seu evento aí. Com certeza, não medimos esforços. Mas agora, Carlos, agora eu quero te convidar para nós cantar uma moda junto. É mesmo? Claro. Vamos cantar, então. Você aceita? Claro, com certeza. Com muito prazer, inclusive. Quero te dizer que eu estou muito contente de vocês ter aceito o convite de estar aqui falando com a gente. Pela primeira vez, claro, mostrando o seu CD, produzido pelo nosso grande amigo Carlinhos Cocó, que toca comigo na minha banda, faz parte do meu trabalho também. A gente tem um estúdio aqui também, que gravou muita gente. Você também gravou o seu trabalho aqui com ele. Quero te desejar muito sucesso, que Deus lhe abençoe. Eu sei que é muito difícil para todos nós, estamos nesse meio artístico, mas que com muito trabalho, com muita garra, você vai chegar lá. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa Carlos Pitt. E eu só tenho a agradecer, cara, de coração mesmo. E também que você falou antes do Carlinhos Cocó, é um baita produtor e, acima de tudo, um baita ser humano. E isso que hoje... Isso que é importante, tá, né? Com certeza. Hoje a gente tem que avaliar muito esse lado também, né, cara? Você tá na estrada e você sabe o quanto isso é importante, né? Mas, meu amigo, eu só tenho a agradecer mesmo e vamos à luta todos nós, né? Isso aí, vamos fechar cantando aqui, né? Vamos lá, simbora! Vou puxar uma aqui que eu nem vou te falar qual é o nome dela. Essa eu já conheço, é sucesso em todo o Brasil. Então, eu quero ver. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Programa Carlos Pitt aqui. Sempre pra você com os melhores artistas de nossa música. E essa é boa pra matar a saudade. Simbora! Não aprendi a dizer adeus. Aí sim, hein? Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só um silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machucar e medo vai passar e apague a cicatriz. Pra matar a saudade é bom demais. Oh, obrigado, Matheus. Enviando sucesso. Do Brasil e de Portugal. Aqui é Kelly Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Sebado Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitt. Enviando sucesso. Seguindo o programa Carlos Pitt. Alô, moçada, pra toda a rede, 75 emissoras ligadinhas com a gente. Obrigado a você pela audiência aí, tá bom? Agora tem a Miroca trazendo as novidades, as fofocas dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt. Alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? É, o carnaval passou e teve muito sertanejo em todos os cantos do país. Teve muita música, muita fofoca e muita coisa que não dá pra levar tão a sério assim. Afinal, era carnaval, né? O Michel Teló, por exemplo, foi uma das grandes atrações em Salvador e no Rio de Janeiro. E foi destaque em todos os veículos que cobriram o carnaval. Mas enquanto rolava a festa, algumas coisas aconteceram na música sertaneja. A pior delas, o cantor Enio Knack Jr., de 27 anos, morreu na madrugada de domingo após sofrer uma descarga elétrica durante um show de carnaval na cidade de Santo Ângelo, a uns 500 quilômetros de Porto Alegre. Ele se apresentava ao lado do irmão, com o qual formava a dupla sertaneja Júnior e Marcel. O cantor desceu do palco para interagir com a plateia e desmaiou logo que retornou por uma escada metálica que dava acesso ao palco, isso por volta das 2:30 da manhã, no auge do show. Segundo a perícia, uma das torres do palco estava energizada. Ao encostar nela, em uma escada metálica que dava acesso ao palco, o cantor levou o choque, piorando por ele estar molhado de suor. O Júnior chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu e acabou morrendo. Além de serem conhecidos como a dupla oficial da Fórmula Truck, Júnior e Marcel ganharam seu primeiro destaque quando se apresentaram na etapa Santa Cruzense da Stock Car. Atualmente, os cantores se preparavam para lançar a carreira nacional e torciam para serem escolhidos para o quadro Olha Minha Banda, do programa Caldeirão do Hulk. Lamentável, mas vale para a gente enxergar e valorizar mais a entrega de um artista no palco. Uma pena mesmo. Idinei Alves, cantor de 22 anos, começa esta semana a produzir suas 3 primeiras músicas sob o investimento do jogador Adriano, o imperador do Corinthians. O produtor é ninguém menos que Ivan Miyazato, que já produziu, entre outros, Luan Santana e Fernando Sorocaba. Idinei é compositor de algumas canções já conhecidas, como A Carne é Fraca, gravada por Jorge Mateus, Te Amo Feito Louco, do novo CD de Bruno e Marrone, e Não Vou Dar Moral, canção recém-lançada por Edson Hildes. É mais uma promessa promissora. E a dupla Christian e Ralph prepara o lançamento de um álbum duplo repleto de regravações. De um lado, a dupla vai regravar apenas canções sertanejas antigas, com foco nas músicas de raiz, reproduzindo os arranjos da forma mais fiel possível. 2 ou 3 faixas serão reservadas para músicas inéditas, mais de estilo caipira. Do outro lado, os irmãos regravarão clássicos da música country americana, relembrando o início da carreira de Christian, que ainda solo só cantava em inglês. O repertório do álbum ainda não está todo fechado, mas de acordo com Ralph, o projeto sai ainda no primeiro semestre. Ah, e muitas outras novidades estão na ponta da agulha para serem lançadas por vários artistas. A maioria dos cantores espera o carnaval passar para lançar suas novidades. Vem muita coisa por aí. Conforme eu for sabendo, eu conto tudinho aqui para vocês. E uma das novidades é que as entrevistas exclusivas que rolam aqui no programa podem ser vistas, além de no site do apresentador, que você já sabe, né? www.carlospitt.com. Em sites de algumas rádios e em sites especializados em músicas sertanejas também, como no www.sucessosertanejopop.com.br. É o resultado de parcerias e do reconhecimento de nosso trabalho, especialmente de Carlos Pitt, né? E vem muito mais por aí, gente. Estamos preparando entrevistas com grandes nomes da nossa música. Aguardem. Boa semana, beijão e até a próxima. Ok, beleza. E aqui a gente segue, trazendo agora João Bosco e Vinícius, música nova, Fim de Semana. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Aumenta o volume, porque nós estamos na área. Só depois daquele beijo despertou o meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Me dá um beijo, vem matar essa vontade, vem dormir na minha.